Se elas não estivessem em lugar nenhum, você não poderia se recordar delas, elas teriam simplesmente desaparecido. Tá certo? Mas elas não desapareceram no espaço, elas desapareceram apenas no tempo. Espacialmente, vamos dizer, elas não estão aqui na Terra, mas nessa Terra que você está vendo. Tá certo? Mas, note bem, aquilo que aconteceu, aquilo que entrou na esfera da existência, na esfera do ser, não pode voltar ao nada nunca mais. Porque do nada não sai nada e nada retorna ao nada. O nada não é um lugar para onde você possa retornar ou do qual você possa vir. Então, toda a nossa memória, a operação da nossa memória, que é a função humana principal, é baseada na permanência do ser. É baseada na eternidade. Ou seja, tudo o que aconteceu não desacontece mais. Desaparece desta esfera temporal na qual você está vivendo. Mas não pode voltar ao nada. Então, aquilo está no ser, está na realidade para sempre. E sempre pode ser resgatado. Você diz, ah, então por que nós não resgatamos tudo? Eu digo, porque eu não disse que qualquer pessoa pode resgatar tudo. Eu disse, pode ser resgatado quando for pertinente e quando houver alguma ligação essencial entre uma coisa e outra. Então, se você quer desenvolver uma boa memória, acredite que tudo aquilo que você quer recordar existe. Você não sabe onde, não é sob uma forma sensível, mas isso não quer dizer que não seja espacial. Por exemplo, as figuras geométricas são espaciais e não são sensíveis, né? Não é isso? Então, lembre-se, assim, tudo o que passou continua existindo. Passou na esfera temporal, mas não pode ter voltado ao nada. É uma parte do ser, é uma realidade, de uma vez para sempre. Talvez não possa ser revivida nesta esfera corporal, mas existe. Você pode imaginar isso como sendo a mente de Deus, a memória de Deus. E quem é que vai fazer você lembrar as coisas? É o Espírito Santo, é Deus. E é por isto mesmo que este método do Dominic O'Brien funciona, porque ele se baseia no quê? Quando você fala em associação e localização, você está apelando à noção da unidade do real. Não existem coisas separadas. Tudo que é separado só é separado relativamente. É separado sob certo aspecto. Porque os aspectos em si mesmo também são separados e distintos, pelo menos. Então, rememorar é reintegrar num todo, tá certo? Que é o conjunto do mundo tal como você o experimenta, certos aspectos que tinham aparentemente desaparecido deles. Ou seja, é como você completar pedaços de uma história. E é por isso que recordar coisas totalmente isoladas é difícil. Por exemplo, se eu quero recordar, por exemplo, vamos dizer, o rosto de um amigo meu que eu não vejo há muito tempo, sei lá, Dr. Miller, já morreu, Eu fecho os olhos e vejo que eu só consigo criar uma recordação esquemática. Mas agora digo o seguinte, eu vou colocar o Dr. Miller onde eu o conheci, que é no consultório dele, que era na minha Santa Amaro, em São Paulo. Então, eu me lembro claramente de eu caminhando pela Avenida Santa Amaro para ir ao consultório do Dr. Miller. Mais ainda, eu me lembro da primeira vez que eu fiz isto. E, portanto, eu consigo ver o homem sentado ali na sua escrivaninha, conversando comigo. E aí a figura começou a se completar. Muito bem, mas o que o Dr. Miller disse? Opa, aí a figura ficou mais densa. Quer dizer, na medida que eu vou conectando uma coisa com outra, a coisa vai adquirindo densidade. Então, quer dizer, a memória tem algo a ver com a unidade do real. Unidade e permanência do real. Agora, se eu partir do princípio de que Vamos dizer, a coisa que eu estou tentando recordar só existe na minha mente, entre aspas, eu não consigo recordar nunca mais. Hã? Porque eu não posso ver a minha mente. Hã? Então, como é que um negócio que não tem lugar no espaço, não ocupa lugar no espaço, pode criar uma imagem espacial? Hã? A mente não pode fazer isso. E o cérebro pode? Não, porque cérebro também é apenas o nome de uma percepção sensível, entre outras que você teve. Todo o funcionamento da memória atesta a continuidade e unidade do real. E atesta, inclusive, a permanência de tudo o que se passou. Na verdade, só há duas hipóteses. Ou tudo o que existiu, que entrou no ser, volta ao nada, então significa o ser é apenas um instante entre dois nadas. Isso é concebível? É claro que não é concebível. Porque esse instante já está durando faz tanto tempo. Ou então, o nada não existe e só existe o ser. E o velho Parmênides tinha razão. E se somente existe o ser, e se o ser é eterno, significa que tudo que nós chamamos temporal é apenas uma imagem seccionada, uma imagem cortada, uma imagem abstraída do eterno, como diz Ravesson exatamente aqui. Eu vou achar lá onde ele diz isso. A ação é como um instante que durasse sem sucessão. Isso é a imagem do eterno. Assim se procura conceber o eterno positivo da duração, onde a negação introduz a sucessão. O que é a eternidade? Segundo Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. O que é o tempo? É a subdivisão desses momentos de maneira que se excluem um ao outro. Se está transcorrendo este momento, é que não está transcorrendo o instante seguinte nem o passado. Isto é naturalmente um elemento negativo, um elemento separativo. Não é uma realidade em si mesma. A única realidade é a eternidade. O tempo é um aspecto, é uma aparência da eternidade. Estão entendendo isto? E esta aparência se faz por quê? Por abstração, por separação de um aspecto da eternidade, que é a coleção de momentos, dos demais aspectos, de um outro aspecto importante, que é a simultaneidade. Separa a simultaneidade e momento, e pronto, você tem a sucessão, que é o tempo. Então, você quer melhorar a sua memória, meu filho? Você acredita na eternidade. Na eternidade do ser, e ver que nada do que aconteceu jamais voltou ao nada. Ou então você vai ter que me dizer como é que algo saiu do nada. Se uma única coisa saiu do nada, ou seja, foi produzida do nada, pelo nada, então eu evidentemente estou errado. Tá certo? Mas se do nada nada sai, também ao nada nada volta. As coisas vêm da eternidade, isso quer dizer, estão na eternidade, e aparecem como refração na escala do tempo por alguns momentos. Depois volta à eternidade. Então, é na eternidade que está a raiz da nossa memória e não no cérebro. O cérebro é apenas um pobre receptor de informações. O cérebro não é produtor da consciência, ele é receptor da consciência. E as pessoas que quando ligam o pensamento, elas falam, ah, está aqui dentro? Eu digo, onde? Abra um cérebro e ache lá um ato de consciência. Por mais mínimo que seja, mais simples, ache uma conta de 2 mais 2 no seu cérebro. Quer dizer, a distância entre sinapses e o conteúdo informativo de qualquer pensamento é uma distância do tamanho do universo. Se você disser como é que o cérebro cria processos simbólicos, como é que uma comunicação entre dois neurônios pode criar um símbolo de alguma coisa que não é neurônio? De alguma coisa que existe fora e independentemente do cérebro. Se você me disser, existe consciência fora do cérebro, digo, eu sei, essa experiência de pessoas clinicamente mortas mostra isso da maneira mais abundante. Não me refiro àquelas experiências de túnel, de luz, etc, etc. Esqueça tudo isso. Isso aí, vamos dizer, essas experiências bem podem ser refeitas pelo próprio cérebro no instante que a pessoa desperta. Porém, a percepção de coisas reais, físicas, que estavam no ambiente em torno, enquanto a pessoa estava, vamos dizer, sem atividade cerebral, isso sim, isso é cabal e definitivo. Sobretudo quando ela viu coisas que não estavam ao alcance dos seus sentidos físicos, como, por exemplo, o que se passava num quarto vizinho ou na rua. E existem milhares de casos desse tipo. Curiosamente, eu estava vendo esse documentário da BBC sobre esse caso, eles enfatizam mais, perdem muito tempo com essa narrativa do túnel, das luzes, etc, etc. Eu digo, meu Deus, mas tudo isso é claro que pode ser obra da imaginação, tá certo? No instante que o sujeito acorda, ele concebe tudo aquilo. Porém, se ele viu uma coisa que estava acontecendo do outro lado da rua, ele não pode ter criado, o cérebro dele não pode ter apreendido isso, porque o corpo dele não apreendeu isso. Então, são essas experiências que me interessam. Então, se você me disser que a consciência opera fora do cérebro, eu digo, é claro que opera. Né? E todos os dados nos quais você pensa estão fora do cérebro, a não ser quando você pensa em cérebro. Ou seja, só os dados da neurologia, neurofisiologia cerebral ou neuroanatomia cerebral estão dentro do cérebro, porque aí você está falando de cérebro. Mesmo assim, me diga, a imagem que você faz do cérebro está dentro do seu cérebro? Né? Por que milagre isso acontece? O cérebro é um órgão que se conhece a si mesmo. Eu digo, mas que coisa estúpida. Né? Quer dizer, aí você está fazendo a abstração do objeto? Existe somente o sujeito? E isso é o extremo, extremo, extremo do isolamento físico a que se refere Ravenson? Quer dizer, você cria toda uma ciência para incentivar a estupidez. Você veja, você sabe a diferença entre um ato sexual e a masturbação? Neurofisiologicamente são indistinguíveis. O mecanismo fisiológico é o mesmo nos dois casos. Só que num caso tem alguém ali, no outro caso não tem, meu filho. Então, vamos dizer, este exemplo tão elementar nos basta para dizer o seguinte, o processo cognitivo não pode ser um processo cerebral, porque ele envolve uma coisa que se chama o objeto do conhecimento. Né? O conhecimento não é uma coisa que se passa na nossa mente e muito menos no nosso cérebro. Né? É algo que se passa entre nós e alguma coisa que não é nós. Quando eu vejo um elefante, eu digo, o elefante se passa no meu cérebro, meu filho. Né? Se você disser, não, é nos meus olhos, o elefante está nos meus olhos. Como? Pode procurar que eu não acho nenhum. Quer dizer, isso é um erro filosófico elementar, assim, e, no entanto, tem ciências inteiras que se desenvolvem com base nisso. Se você fizer a abstração do elemento chamado realidade, que é o que diz aqui o Ravenson, você pode fazer esquemas abstratos que conferem mais ou menos com o modus operandi dos fenômenos, né? E que podem corresponder aos fenômenos até exatamente, só o seguinte, não tem realidade. Então, realidade é aquilo que é objeto de experiência e que coloca o eu, a consciência, em face de algo que não é ela. Mas que também não é totalmente separado dela. Então, a existência do objeto de conhecimento é o que vem sendo esquecido em todos esses estudos sobre cérebro, etc, etc. Não que conhecer a fisiologia do cérebro seja inútil, fala, é ótimo, desde que você entenda que a fisiologia do cérebro não está no cérebro. Hã? E que o próprio cérebro não está no cérebro. Hã? A imagem que você tem do seu próprio cérebro não está, não pode estar no cérebro. Senão, você estaria proclamando a coexistência espacial de sujeito e objeto. É? O que é absolutamente impossível. Aquilo que coexiste espacialmente com você é você. Aquilo que coexiste espacialmente com o sujeito e não o objeto. Então, por exemplo, você... Enquanto sujeito humano, você tem uma existência contínua desde que você nasce até que você morre. Você é a mesma pessoa. Se você tenta se lembrar de você mesmo, você só pode se lembrar de você em determinada idade. Faça uma imagem de você agora com todas as idades ao mesmo tempo. Você não pode. Então, quer dizer, a sua forma de existência é uma continuidade temporal que transcende a sua própria percepção física. Agora, se você não tivesse continuidade temporal, as suas percepções seriam completamente separadas umas das outras e a sua própria existência de sujeito cognoscente seria mais uma ilusão. No documentário da BBC aparece uma neurofisiologista dizendo: não, vocês pensam que em algum lugar do cérebro tem um eu lá dentro? Não, isso é uma ilusão que nós criamos. Digo, ah, é? E a senhora não é uma ilusão? Como? O meu eu está presente a mim faz muitos anos. Eu já me acostumei com ela. A senhora eu acabei de ver agora. Se eu não posso acreditar na continuidade do meu eu como sujeito cognoscente, não posso acreditar que a senhora existe. Porque assim, afinal de contas, a senhora apresenta uma percepção sensível que eu estou tendo, como tive tantas outras. Quer dizer, isso aí é de uma burrice filosófica, assim, elementar. Quer dizer, é uma coisa autocontraditória. Você dizer, o eu cognoscente é uma ilusão? Eu digo, ah, é? Então, todos os nossos conhecimentos são ilusões, inclusive esse, é? Ou me diga, como é que como é que a senhora conseguiu sair de fora do mundo da ilusão para poder dizer que o conhecimento é uma ilusão? Se todo conhecimento é uma ilusão, então, quando a senhora sai da ilusão, a senhora não sabe mais nada. Quer dizer, como é possível que pessoas tão burras sejam professores universitários e seja entrevistado pela BBC. Hã? É claro que o repórter da BBC é outro burro. Hã? Como é? Essa é a parte mais fácil de entender. Qual? Como que um sujeito desse foi entrevistado pela BBC? Ah, sim, aqui está um comentário que essa é a parte mais fácil de entender. Por que um sujeito desse é entrevistado pela BBC? Claro, é um burro entrevistado. Né? Asinum asinus fricat. Um asno afaga o outro asno. Né? Então, eu digo, não há montanha, não há acúmulo de conhecimentos científicos que possam suprir a falta da inteligência elementar e da autoconsciência raciocinante. Quer dizer, o sujeito ser responsável pelo que ele está pensando. Que se eu digo que a minha própria existência de eu pensante... Note bem, quem levantou a dúvida do eu pensante foi David Hume. Mas David Hume não disse que o eu, como sujeito cognoscente, não existe. Ele disse que ele não podia provar isto, mas que ele acreditava nisso. É? Então, ele foi numa modéstia gnoseológica muito maior. Agora, as pessoas leem David Hume e acreditam realmente. É, o eu cognoscente não existe, é apenas uma ilusão. Eu digo, mas como que a ilusão tomou consciência do seu próprio caráter ilusório sem se desfazer e desaparecer no ar imediatamente? Se eu tomar consciência de que eu não existo, eu tenho que desaparecer, eu tenho que cessar de existir imediatamente. Né? Como, vamos dizer, um personagem de sonho que descobre que ele é apenas um personagem de sonho. Quando isso acontece, você acorda. É? Mas quando você acorda, você não está mais no sonho. É? Mas esta senhora descobriu que o eu cognoscente é uma ilusão e ela continua lá dentro da ilusão, afirmando que a ilusão é uma ilusão. Uma ilusão de quem? Pois é, isso é uma ilusão de quem está iludido. Quer dizer, uma ilusão que se... A ilusão torna-se o sujeito e o eu torna-se apenas um objeto. Agora, quem me garante que a pessoa que está falando não é ela própria, uma ilusão? e que é apenas a ilusão que está falando pela boca dela. Quer dizer, são aqueles problemas filosóficos elementares que surgiram na aurora da filosofia grega, né? Aquelas aporias aparentemente insolúveis, que os primeiros filósofos, antes de existir dialética, antes de existir lógica, já tinham percebido todos esses problemas. Né? E, quando você estuda a história da filosofia, você passa por todos esses erros de raciocínio um atrás dos outros, até você perceber que as coisas não são assim. Mas tem pessoas que, embora tendo tirado um diploma universitário de neurofisiologia, não superaram ainda aqueles primeiros erros de raciocínio que apareceram na aurora da filosofia grega. Está entendendo? Então, quer dizer, o problema da memória nos coloca questões de ordem ontológica fundamentais. Quer dizer, o simples processo de você tentar aprimorar a sua memória implica uma mudança de atitude gnoseológica. Se você continuar a acreditar que os dados da memória estão dentro da sua mente, eles vão desaparecer rapidamente, meu filho. Porque sua mente não está em parte alguma. Então, essa regra prática da associação e localização que sugere Dominic O'Brien, se eu tenho que localizar os dados para eu poder recordá-los, é porque é da natureza da memória ter uma referência ao espaço. Não é isso? E, vamos dizer, o espaço é o símbolo mais perfeito, isso aí acho que Leibniz já dizia, né? O espaço é o símbolo vivente, o símbolo sensível da eternidade. Ao passo que o tempo é a hora da sucessão. Então, aqui, Marra Signorelli pergunta: se a validade dos tratados de metafísica é simbólica simplesmente, não é mais interessante se empenhar em escrever uma obra de literatura que um tratado de metafísica? Fala, não, são duas coisas completamente diferentes, porque nem todos os simbolismos funcionam da mesma maneira. Qualquer obra de arte, qualquer obra de literatura vai partir de dados que são sensíveis e imediatos. Esta percepção, este sentimento, esse acontecimento, etc, etc. E você vai transpor aquilo em linguagem, em pedra, em música, etc, etc, de tal modo que isso adquira para outras pessoas um valor simbólico, de modo que elas possam expressar a sua experiência através deste mesmo símbolo, que você forneceu a elas, através de uma analogia que elas fazem. Quando você vai fazer um tratado de metafísica, você vai fazer exatamente o contrário. Você não vai partir apenas da sua experiência individual, mas você já vai imediatamente tentar extrair dela o que ela tem de universal, ou seja, não como eu estou vendo tal ou qual coisa, mas como todos os seres humanos têm que ver. Quer dizer, aquilo que tem de exclusivamente individual, acidental, não interessa. Então, claro que nós estamos trabalhando também num nível simbólico, mas outro nível simbólico, que não é a simples exteriorização da experiência individual. Mas é, vamos dizer, o processo de puxar de dentro dela aquilo que ela tem de universal e necessário. Isso aí você pode, vamos dizer, se sair melhor ou pior nessa operação. Tá certo? É mais fácil dar certo uma obra de arte do que um tratado de metafísica. Tanto que há, por exemplo, se você pegar obras de arte narrativa ou poemas, existem milhões de vezes mais poemas e obras de arte narrativa do que tratados de metafísica, que são muito mais difíceis de fazer e cujo objetivo é completamente diferente. Vamos ver. Olá. Tem uma pergunta aqui. Não, só uma vez. É bom você recomendar as pessoas a leitura das poesias e filosofias, cara, no seu site. Do quê? Aquela apostila Poesia e Filosofia. Ah, sim. A respeito disso, tem a apostila Poesia e Filosofia que está no meu site ou está no seminário de filosofia? Está no meu site, Poesia e Filosofia. Não é um texto muito bem escrito, mas está tudo explicado lá direitinho. Tinha uma outra pergunta aqui que estava interessante, que eu estou procurando. Espera aí, dê um minuto. Aqui, Tauan Monteiro. A respeito do assunto, do tema que o senhor aborda na apostila Contemplação Amorosa, lembrei-me que só consegui ter algum entendimento dela após várias leituras e muitos momentos de suspensão a respeito do tema. O clarão veio quando, lendo o Evangelho de São João, vi que ele chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Então me lembrei que o Espírito Santo é amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Ainda nesse clarão tive outra evocação também do Evangelho de João, onde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. E ainda evocação, desta vez de Oscar Wilde, no qual ele diz que o mistério do amor é maior que o mistério da morte. Depois que tudo isso veio à minha cabeça, comecei a ter alguma ideia do que o senhor dizia na apostila, e não conseguir deixar de fazer um paralelo entre o ato de conhecer e o amor de Cristo na cruz. Mas é óbvio, né? Assim como Cristo se entregou a uma missão maior que o envolvia, da mesma maneira pensei que para conhecer verdadeiramente algo, deveremos nos lançar ao desconhecido, confiando que Deus nos elucidará a verdade que só pode ser contemplada. Mas é isso aí, é batata. É? Não sei se vocês entenderam, mas ele matou a charada. É? O conhecimento é um dom que nós recebemos do Espírito Santo. Se você entra na aventura do conhecimento com a ideia de você dominar o campo dos fatos, o campo do conhecimento, você não vai chegar a nada. Vocês têm que estar aberto para você perceber uma verdade que pode ser contemplada, ainda que você não consiga expressá-la. Porque se você já entra com a ideia de você dizer a verdade, então o dizer predomina sobre o conhecer. Quer dizer, você está afim de fazer uma tese universitária, de escrever um livro e de parecer bonito perante os outros. Agora, assim não funciona. Você tem que... Veja, lembro que o Schelling, tal como o Ravisson o citou, o coração forte quer a verdade e não ilusões, não fantasmas. Então, você quer a verdade mesmo que você não consiga dizê-la, aí você vai obter, porque Deus vai te ajudar. Agora, se você só quer ter a verdade, ser dizível nos termos de, vamos dizer, uma tese acadêmica, meu filho, então o que você quer é desempenhar um papel social e não conhecer a verdade. Note bem. Tudo o que nós aprendemos através de livros, de aulas, etc., etc., são símbolos. A verdade você só conhece na realidade, quer dizer, na experiência real. Não que uma aula não seja uma experiência real, você está tendo... Aqui você está tendo duas coisas. Primeiro, tem o conteúdo que eu estou te transmitindo. Isso é símbolo. Tem outra coisa que está acontecendo mesmo, que é a presença de um filósofo na sua frente que está, vamos dizer, de coração na mão, tentando comunicar alguma coisa. Alguma coisa que é da experiência dele. Fazendo isso, é claro, através de símbolos. Mas aqui você não tem só o símbolo, você tem a minha presença efetiva. E a sua presença. Então, o conjunto de símbolos que está sendo transmitido deve ser integrado na situação real. E não a situação real no símbolo. Então, o conhecimento é algo... É uma experiência na qual você tem acesso à verdade que está na realidade. Isso só acontece, vamos dizer, na experiência efetiva e real. O que você pensa depois não é mais verdade, é uma representação da verdade, é um símbolo da verdade. Símbolo feito de tal modo que outras pessoas podem reconhecer. O que é reconhecer? Conhecer de novo ou conhecer a mesma coisa, através de experiência análoga. Então, o propósito de uma aula de filosofia não é transmitir para você um conjunto de conhecimentos. É treinar você nesta evocação da analogia. De novo, e de novo, e de novo. De modo que cada vez que eu digo alguma coisa, você puxa de algum lugar os análogos da sua experiência. E aquilo que era apenas, vamos dizer, um patrimônio meu, se torna patrimônio nosso através, vamos dizer, da analogia e da intuição. Isto, no meu entender, é que é o treinamento filosófico. Paulo Camargo pergunta: a transmissão do conteúdo da sua filosofia de forma implícita, nas entrelinhas, é característica realmente presente na vida do professor? Se consigo, em apenas 2 anos acompanhando o seu trabalho, captar alguma coisa por essa via, fico imaginando o quanto ainda não está passando despercebido por mim. Lembro-me que inicialmente não percebia nada mais do que uma impressão, mas aos poucos esses insights foram se repetindo ao ponto de eu compreender que não eram fatos isolados ou meras coincidências, mas fruto de uma técnica bem apurada de transmissão de conhecimento, que ora o professor deixa explícito que realmente utiliza. Então, eu estou fazendo tudo aqui de caso pensado. Isso aqui eu não estou falando a esmo sobre um assunto, outro assunto, outro assunto. Não é assim. A unidade do que eu estou transmitindo se dá no processo de aprendizado que é real em vocês. Quer dizer, que onde vocês vão, através desta sucessão de experiências, de evocação, tá certo? E de reconhecimento de analogias e de comparação entre a experiência narrada pelo professor, exposta pelo professor e a sua própria experiência, né? Você aos poucos vai aprendendo como é que se examina as questões filosoficamente. Quer dizer, o objetivo do curso não é, aliás, como eu acredito que o objetivo de toda a filosofia não é produzir tratados de filosofia, mas produzir filósofos. Os tratados de filosofia são apenas testemunhos de uma atividade cognitiva que se desenrolou em certos grupos humanos e que foi compartilhada por certas pessoas. Como hoje nós temos esse recurso de gravar tudo, tá certo? Então nós não temos só os testemunhos secundários dos textos, mas temos o testemunho direto da gravação. Diz, olha, isso aconteceu, esse círculo de pessoas compartilhou com o professor um conjunto de experiências. Mas é que, naturalmente, o professor, por obrigação profissional, conseguia explicar melhor do que vocês, porque se você conseguir explicar melhor do que eu, então eu tinha que tomar aula com vocês. Mas as experiências, no fundo, são as mesmas, ou pelo menos são análogas, né? Vamos ver que horas são aí. Já são 11h20. Então, vamos parar por aqui. Fica para semana que vem. Nós vamos voltar ao mesmo texto do Ravesson. Por favor, leiam o texto de novo e de novo e de novo. Esse texto é uma maravilha. Tá certo? É uma joia, tá certo? Da escrita filosófica, como tudo o que Ravesson escreveu. Tudo. Né? Eu, assim, quando eu li o livro De l'Habitude, sobre o hábito, eu disse, olha, se eu escrever... É um livro de 30 páginas. Eu digo, se eu escrevesse isso aqui, eu morreria satisfeito. Mas o Ravesson escreveu aquilo quando era jovem, depois viveu mais 67 anos e escreveu essa outra maravilha no fim, que também é um texto curtinho,